Eu encontro em movimento. Eu encontro em movimento. Eu encontro em movimento. Eu me encontro nascido. Nascido e criado dentro do movimento. Malandragem dá um tempo de olho atento. Eu te entendo, te compreendo. Parado jamais, sempre se envolvendo. Junto com demais amigos e parceiros. Sempre na correria, adiando o tempo inteiro. Favela envolvida na mesma junção. Todos envolvidos com fé no coração. Eu me encontro em movimento. Eu me encontro em movimento. Eu me encontro em movimento. Eu me encontro nascido. Eu me encontro em movimento, sempre em boa companhia. Apresenta minhas armas a serviço da família. Movimentação intensa, estratégia é ação. 100% no momento, sempre na disposição. A intenção é a mesma, desde ontem e sempre. Na sintonia frequente, freestyles e rap. Sinta a gravidade, o peso dos elementos. Atividade é a chave pra quem está em movimento. Eu me encontro em movimento. Eu me encontro em movimento. Eu me encontro em movimento. Eu me encontro nascido. Floripa continente, na mesma rotina. O clima é de tensão, em plena luz do dia. Faça a minha parte, sem ficar parado. Da melhor maneira, quebrando obstáculos. Sempre na humildade, em alta voltagem. Pra provar pros mano, com rap não é viagem. Na sinceridade, expressando o sentimento. Relatando os fatos, sempre com respeito. Eu me encontro em movimento. Eu me encontro em movimento. Eu me encontro em movimento. Eu me encontro nascido. Eu me encontro em movimento como manda a lei. Evoluí, me adaptei, só sei que nada sei. Tudo está em movimento, o tempo voa, acelera. O mundo, o globo, a esfera, o planeta Terra. Todo o sistema se move, estrelas nascem e morrem. Cometas se chocam, explodem, átomos e asteroides. Com a força de quem produz, para o alto e avante, toda a vida busca luz. Eu me encontro em movimento. Eu me encontro em movimento. Eu me encontro em movimento. Eu me encontro nascido.